dia, ouvintes da Rádio Aconchego. Eu sou Ana Deluque. Bom dia, eu sou Victor Travassos. E hoje, infelizmente, chegamos ao nosso último programa da temporada Nutrição e Saúde Mental. Passou tão rápido só de lembrar que nossos colegas trouxeram temas de nutrição e depressão, Alzheimer e Parkinson, ansiedade, sono, transtornos alimentares e autismo. E no nosso último programa, que foi sobre o autismo, caso você tenha perdido esse ou qualquer um dos outros que Victor acabou de falar, eles estão na internet. Para você conferir, é só entrar no site www.radioaconchego.milharal.org, ir na aba Categorias e, em seguida, clicar na aba Programa Prato Cheio. E hoje vamos falar de um assunto para fechar essa temporada maravilhosa com chave de ouro. Vamos falar da interação entre os medicamentos mais usados na saúde mental e os alimentos que consumimos. Isso mesmo. Vamos dar dicas de como otimizar o efeito de alguns remédios e como diminuir os efeitos colaterais de outros. E para começar, vamos explicar que os transtornos mentais normalmente se associam com a falta de alguns neurotransmissores. E os neurotransmissores são um meio de comunicação das células cerebrais, as chamadas neurônios. Quando existe algum problema com esses neurotransmissores, a gente vai ter problema na comunicação dos neurônios. Isso resulta em algumas doenças que conhecemos, como o Alzheimer, por exemplo, que é causado pela falta de dopamina, que é um neurotransmissor. Complicado isso, né? Ou seja, quando faltam neurotransmissores no cérebro, que as células chamadas neurônios ficam com um problema para se comunicar, e isso pode resultar em doenças como o Alzheimer. E os remédios que usamos para tratar as doenças em nível mental tentam arrumar essa comunicação. Eles podem aumentar o volume de neurotransmissores que a célula consegue captar ou a quantidade que é liberado. São várias as opções que funcionam. E alguns exemplos de neurotransmissores são serotonina, dopamina, noradrenalina e acetilcolina. Aposto que vocês já ouviram falar esses nomes. Eles são só alguns dos muitos tipos que temos, mas são sim os mais comuns e mais associados às doenças, quando em falta ou em excesso. Vamos falar agora dos principais fármacos que existem em circulação. São eles os ansiolíticos ou hipnóticos, os antidepressivos, os antipsicóticos e os estabilizantes de humor. Eles estão presentes em nosso dia a dia. Podemos começar com os ansiolíticos e os hipnóticos. Esses medicamentos têm como objetivo reduzir a ansiedade e muitas vezes acabam induzindo o sono, tendo efeito rápido e eficaz. Contudo, apresentam casos em que geram dependência física e psicológica. Isso. O tratamento crônico com esses remédios não é recomendado. Na verdade, são sugeridos tratamentos curtos e intensos. E entre os remédios mais comuns, temos formas de ações diferenciadas, mas que apresentam efeito ansiolítico, como os benzodiazepínicos, a buspirona e variações de antidepressivos. Podemos listar como efeito terapêutico desses medicamentos redução da ansiedade, redução da agressividade, sedação, indução e manutenção do sono, redução do tônus muscular e efeito anticonvulsivante. E como efeito indesejável, pode ocorrer sedação, letargia, cansaço, diminuição da disposição física e mental, tolerância, dependência e até síndrome de abstinência. Sobre as interações, você pode nos contar, Victor, com quais alimentos esses remédios mais interagem? Posso sim, Ana. Então vamos lá. Em relação às interações dos ansiolíticos com os alimentos, temos que citar alguns remédios específicos e os alimentos que interagem com o seu efeito, como por exemplo o diazepam. Esse medicamento ele não deve ser ingerido junto a alimentos ou bebidas que contenham cafeína, como por exemplo bebidas à base de guaraná, chás, café e até o chocolate. Sabe por quê, Ana? Sei não, Vici. Conta aí pra mim e pros ouvintes, por favor. É porque a cafeína reduz os efeitos sedativos e ansiolíticos dos medicamentos. Assim, a pessoa não terá o efeito desejado após tomar o remédio. É verdade. Existe essa interação também com o maracujá e os calmantes naturais, não é? Existe sim, porque eles possuem algumas substâncias que promovem ações depressoras inespecíficas sobre o nosso cérebro e aumentam o efeito de sedação. Eita! Então se liguem, pessoal! Bebidas à base de cafeína, maracujá e calmantes naturais não devem ser ingeridos juntos com esses medicamentos. E bebidas alcoólicas, elas também aumentam os efeitos de sedação e lentidão. Por isso, quem utiliza esses medicamentos não deve ingerir essas bebidas. Ouviram, né, pessoal? Espero que vocês estejam anotando tudo. Então, meus queridos ouvintes, agora vamos falar para vocês sobre os antidepressivos. Eles são remédios empregados para tratar transtornos como a depressão, anorexia nervosa, bulimia nervosa e síndrome do pânico. O efeito desses remédios é a regulação positiva do humor, aumentando a energia, o interesse, as emoções positivas. Esses fármacos podem agir de 4 formas diferentes, alguns com ações mais específicas e outros de ação mais geral. O que importa é o cuidado com as interações com os medicamentos e os seus efeitos colaterais. Existem alguns cuidados, por exemplo, se ingeridos com alimentos fermentados como queijos, vinhos e cervejas, eles podem desencadear crises hipertensivas sérias. Então, lembrando, anota aí, antidepressivo com queijos, vinhos e cervejas devem ser evitados. Aproveita e já anota o que acontece quando consumimos antidepressivos e álcool. Pode causar danos à mucosa gástrica e à mucosa intestinal, gerando sangramentos, que normalmente vão causar muita dor sobrecarga do fígado, já que ambas as substâncias são metabolizadas nesse órgão. E a regra geral dos antidepressivos deve ser lembrada. Seu efeito só acontece depois de 3 ou 4 semanas de tratamento contínuo e ele deve ser mantido até 6 meses após os sinais desaparecerem. É um tratamento bem longo. As recaídas se tornam mais prováveis quando se interrompe o uso dos remédios. Por isso, quando o tratamento chega ao fim, deve-se retirar progressivamente o remédio, diminuindo as quantidades até que possamos tirar tudo, o chamado desmame. Existem também os remédios que chamamos de estabilizantes de humor. São indicados principalmente para tratar transtorno bipolar, mania e toque, por exemplo. Eles têm como objetivo estabilizar as conexões cerebrais para que o paciente não tenha tantas e tão graves alterações de humor. O estabilizador de humor mais conhecido é o carbonato de lítio. Ele não apresenta grandes interações, mas recomenda-se que sejam consumidos depois de refeições, para minimizar as chances de diarreia que podem acontecer se consumido em jejum. A última classe de remédio que traremos aqui são os antipsicóticos. Eles reduzem os sintomas de doenças psíquicas, como esquizofrenia, marcadas pelas frequentes alucinações. Esses remédios, eles são bastante novos, entraram no mercado nos anos 80, e por isso não se tem muitas informações relevantes sobre sua interação com os alimentos. Mudando de assunto, em um dos programas passados, nossos colegas falaram sobre nutrição e doenças de Parkinson, correto, Ana? Sim, isso mesmo. Diante disso, trouxemos também umas informações importantes sobre a interação de fármacos usados nessa doença com os nutrientes dos alimentos que ingerimos. Entre as drogas eficazes no tratamento do Parkinson, temos a levodopa, que é caracterizada como uma droga que libera dopamina. Então, se você conhece alguém que utiliza esse medicamento, anota aí. Para melhorar os efeitos deste remédio, ele deve ser administrado com pequenas refeições para prevenir náuseas e vômitos. Mas existe um grande detalhe nesse ponto, não é, Ana? Com certeza. Um detalhe muito importante é que esse medicamento não deve ser ingerido com alimentos ricos em proteínas e vitamina B6, como carnes, fígado, peixes e cereais integrais. É isso aí. E para minimizar essa interação com as proteínas, deve-se esquematizar os horários da dieta, consumindo a maior quantidade de proteínas pela noite. É isso aí. Mas para encerrar essa temporada do programa Prato Cheio com chave de ouro, temos dois convidados muito especiais aqui, que vieram falar um pouco sobre a Academia da Cidade e a Horta Comunitária do CIS. Sejam bem-vindos. É isso mesmo, Ana. São nossos queridos colegas de turma, que vão dar continuidade ao programa. Seja bem-vindo, Ju. Então, queridos ouvintes, sou Juliana Bispo e vamos dar continuidade ao programa falando um pouco agora de outra atividade que acontece aqui no CIS, a Horta Comunitária. E para isso, a gente chamou o Davi para falar um pouquinho mais da Horta. Bom dia, ouvintes da Rádio Aconchego. Eu me chamo Davi Amorim e vim direto da Horta para o programa Prato Cheio para falar um pouco sobre as punks. Que legal, Davi. Mas explica para os nossos ouvintes o que são as punks. É, Ju, vê. As punks são plantas alimentícias não convencionais. Elas recebem esse nome justamente por não serem consumidas diariamente pelo nosso povo. Mas mesmo assim, elas servem para serem consumidas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, as punks são plantas que não são conhecidas como alimento, mas que ainda assim a gente pode comer, né? Mas quais são os exemplos de punks? Isso mesmo. Um exemplo de punks é a Vitória Régia. É uma planta que contém um fruto alimentício. Mas poucas pessoas sabem disso. Também pode ser considerada punks as partes não consumidas, geralmente, de algumas plantas comuns, como, por exemplo, a folha da batata doce e o coração da bananeira. É, Eu realmente não sabia que plantas como a Vitória Régia e o coração da bananeira poderiam ser comestíveis. Mas, Davi, responde pra gente, quem é que cultiva as punks? Vê, as punks costumam ser cultivadas somente por pequenos produtores e em escala doméstica. Elas abrangem desde plantas nativas e poucos usadas até as exóticas e mais silvestres, como, por exemplo, hortaliças, frutas, castanhas, óleos e até mesmo condimentos e corantes naturais. Está sendo muito interessante saber um pouco mais sobre as punks. Mas fala um pouco mais para a gente sobre as vantagens. Vê, como vantagem a gente pode citar a alta disponibilidade, já que essas plantas podem ser cultivadas em diversos locais, como parques, jardins públicos, praças e até calçadas, onde existe algum tipo de vegetação. Também não é necessário o uso de agrotóxico, pois são plantas que não exigem muito cultivo e nem muito cuidado no seu plantio. Além de oferecer alta quantidade de nutrientes, uma grande variedade de vitaminas e minerais e fibras. Outra grande vantagem é que podemos citar também o custo, que quando comparado com vegetais convencionais, o cultivo acaba sendo menos custoso e mais fácil, facilitando dessa forma o aspecto econômico de quem cultiva. A falta de estudos sobre o cultivo e incentivo à utilização das punks em preparações no dia a dia ainda é um desafio e acaba comprometendo o aproveitamento integral do potencial econômico, nutricional e culinário dessas hortaliças. Outro grande desafio é incorporá-la aos hábitos alimentares da população do país, pois muitos ainda não têm o conhecimento dessas plantas e seus benefícios. Conta um pouco mais sobre como consumir as punks, Davi. Incluir as punks no cotidiano alimentar não quer dizer que você vai substituir os ingredientes convencionais, mas sim devemos incluir novos sabores, texturas e nutrientes a preparações já existentes. E algum exemplo de punk? A taioba é uma planta bem comum, e sim, ela pode ser consumida. A taioba é uma grande planta de folha verde escura, que nasce perto de grandes raízes. Seu gosto lembra muito do espinafre. E ela deve ser consumida sempre cozida, frita ou refogada. Mas nunca, nunca deve ser consumida crua. Para diferenciar as de folhas venenosas, é simples. A taioba tem uma grande linha que circunda toda a sua superfície em forma de coração. Outra grande vantagem das plantas são que pesquisas já apontam que a taioba tem uma grande quantidade de vitamina A, bem maior que a cenoura e o brócolis, sendo importante e aliada para uma alimentação saudável e equilibrada. Outro exemplo de punk também é a batata doce, que pode ser aproveitada até pelas suas folhas, que são comestíveis. Algumas pesquisas, inclusive, já mostram que as folhas da batata doce possuem mais vitamina C que a própria batata. Uma boa dica é comê-las refogadas com alho e azeite. Assim como a batata doce, você também pode aproveitar as folhas da abóbora, que são ricas em vitamina A e C, e também possuem cálcio também. Você ainda pode aproveitar as flores, que são partes comestíveis dessa espécie. Tá sendo muito legal conhecer um pouquinho mais sobre as punks, mas temos que ter alguns cuidados também, né, Davi? Sim, os cuidados são fundamentais. É importante ficar atento com o local onde está se colhendo essas plantas. É bom evitar colher em calçadas desconhecidas ou à beira de avenidas com tráfego muito intenso, pois, em geral, com a grande circulação de veículos e pessoas, o ar é um pouquinho poluído e o solo também é poluído. Então, a planta pode conter um pouquinho de resíduo desses poluentes. O correto mesmo é se plantar em casa, quem puder, seria o ideal. Agora a gente trouxe uma receitinha de bolinhos de taioba para vocês, queridos ouvintes. Preparem o papel e a caneta que vamos ensinar direitinho como fazer esses bolinhos super fáceis e que ficam uma delícia. Vê, de ingredientes vamos usar 5 folhas da taioba, 2 dentes de alhos amassados, 2 xícaras de chá de farinha de rosca, 2 ovos, sal, coentro e pimenta do reino a gosto e óleo para fritar. Repetindo, 2 folhas de taioba, 2 dentes de alho amassados, 2 xícaras de chá de farinha de rosca, 2 ovos, sal, coentro e pimenta do reino a gosto e o óleo para fritar. Bem, o primeiro passo para fazer o bolinho é cozinhar as folhas de taioba em água fervente por alguns minutos até ficarem macias. Logo em seguida, você deve escorrer a taioba e colocar num recipiente com gelo, pois o gelo vai servir para parar o cozimento da folha. Depois, transfira a taioba para uma tigela, acrescente um ovo, alhos e os temperos, e por último a farinha de rosca. Misture bem até obter uma massa homogênea. Faça bolinhas do tamanho que preferir, passe no ovo batido e depois na farinha de rosca e frite os bolinhos em óleo quente ou até dourar levemente. Remova o excesso de óleo com um papel toalha e sirva-os ainda quentes. Para quem não anotou ou perdeu alguma coisa, eu vou repetir. O primeiro passo para fazer o bolinho é cozinhar as folhas de taioba em água fervente por alguns minutos até as folhas ficarem macias. Logo em seguida, tem que escorrer a taioba e colocar no recipiente com gelo, pois o gelo vai servir para parar o cozimento da folha. Depois, vai transferir a taioba para uma tigela, acrescentar um ovo, os alhos, os temperos e, por último, uma xícara de farinha de rosca. Misture bem até obter uma massa homogênea. Faça bolinhas do tamanho que preferir, passe-as no outro ovo batido e depois na farinha de rosca. Frite os bolinhos em óleo quente ou até dourar levemente. Remova o excesso de óleo com papel toalha e sirva-os ainda quente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre as punks. Então, pessoal, esse foi mais um programa, o nosso último da temporada. Qualquer dúvida, se estiver perdido alguma coisa, você pode acessar o site radioaconchego.milharal.org. Foi um prazer estar com vocês e conversar um pouco. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela atenção e até o próximo programa. Agora eu vou chamar nossas colegas da comunidade do programa que está falando um pouco sobre a Academia da Cidade. Isso mesmo. Nossas outras convidadas são Andresa e Thaisa, participantes de um projeto de educação alimentar e nutricional na Academia da Cidade. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Eu sou Thaisa Paiva. E eu sou Andresa Maiara. E juntas viemos diretamente da Academia da Cidade para falar sobre a importância do exercício físico na saúde, principalmente a nossa saúde mental. Vocês já devem ter ouvido falar que o exercício físico é algo que faz bem para a saúde e melhora da qualidade de vida, certo? E é isso mesmo. A prática de atividades físicas envolve muito mais que estética. Ela mantém o corpo bem cuidado, evitando problemas de saúde como estresse, tensão, problemas no coração, obesidade e problemas respiratórios. É isso mesmo, Thaisa. A prática de exercício físico pode nos promover diversos benefícios e, além desses que você acabou de citar, poderia acrescentar mais dois, que seria o fato de ele ajudar a aumentar a sua produtividade. Ou seja, se você passa 6 a 8 horas no trabalho, podendo estar sentado ou em pé, isso pode causar um cansaço, né? E vai tirar a sua disposição para qualquer coisa. Mas praticar exercícios físicos pode melhorar essa indisposição. Manter o corpo em atividade melhora a disposição no dia a dia, principalmente no trabalho, pois ocorre o fortalecimento das estruturas musculares e esqueléticas, evitando sedentarismo. O segundo benefício é que também ajuda a fortalecer o seu corpo. Isso vai acontecer porque praticar exercícios físicos diariamente contribui para o fortalecimento de ossos e articulações, além de melhorar o funcionamento dos músculos e promover maior flexibilidade, além de ajudar a perder as indesejadas gorduras corporais, né? Diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. Também traz benefícios para a melhora da diabetes e auxilia na prevenção de doenças do coração. Muito interessante, Andresa. Mas o mais legal é que, além de melhorar o estado e desempenho físico, como você acabou de falar, a prática regular de atividades físicas também melhora a nossa capacidade cognitiva, ou seja, o nosso raciocínio, a saúde mental, diminuindo os níveis de ansiedade e estresse. De uma maneira bem geral, fazer exercícios vai contribuir para melhorar a autoestima, a forma como a gente se vê, se sente, a imagem corporal e a forma como nós nos relacionamos com os outros. É isso mesmo, e tudo isso é comprovado por vários especialistas. A prática de atividade física regular melhora os níveis de atenção, memória, agilidade e o padrão de humor, podendo ser, inclusive, preventivo contra doenças como depressão e mal de Alzheimer. Ah, e vale ressaltar também que atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelo músculo e que resulta em um gasto de energia. Algumas atividades que podemos exemplificar e que vão trazer os benefícios citados anteriormente são lutas, danças, esportes e exercícios físicos como corridas e musculação. Então, finalizando, agora que todo mundo sabe que atividade física é uma ferramenta indispensável para a promoção de saúde mental, não dá para ficar parado, não é mesmo? Escolha uma atividade prazerosa, seja ela corrida, futebol, caminhada. Chama aquela sua amiga ou marido, chama o filho. O importante é não ficar parado. Isso mesmo, Thaisa. Até porque o dinheiro que a gente gasta com atividade física é bem menor se nós compararmos com os gastos para tratar as doenças que poderíamos evitar com ele, né? E, gente, lembrando, vocês estão convidados a participar da oficina de xaropes na próxima terça, às 8h30. Não esqueçam. Então é isso. Ficamos por aqui. Encerramos esse programa. Beijos. Obrigada. Obrigada.